Nerd Maratonista. Chegamos agora ao episódio 10 da temporada 1 de She-Ra e as Princesas do Poder, O Farol. Aí a Dora e a galera chegam lá na Floresta do Sussurro depois de perder a Entrapta. Você lembra, né, que aconteceu aquela putaria. Sim. Que a Entrapta ficou pra trás. A galera tá achando que a Entrapta foi de F, sendo que ela não foi, mas... Ela tá muito bem, obrigada. Muito bem, obrigada. E a gente vai ver que tá até melhor do que devia. Mas tudo bem, deixa pra lá. Aí a Dora se culpa pela perda dela. Tudo bem, perder ela perdeu. Não quer dizer necessariamente que ela morreu. Sim. O arqueiro ainda tenta convencer de que não foi culpa dela, que não adiantou porra nenhuma. Que ela continuou com pensamento ruim. Né? Aí a Serena e a Perfuma acham que a Aliança das Princesas não funciona. E a Cintilante ainda tenta argumentar. Tcharam! Ela pelo menos tenta, né, argumentar no meio de toda a sensação de impotência e todo mundo meio foda-se. Aí cada uma das princesas vai de volta pro seu reino e tranca-lhe as portas. Vai a Serena, fecha a cortina de água, vai a Gélida e sobe um muro de gelo, vai a Perfuma e toca tambor. Porque é isso, ela é a natureba. Ela vai fechar a floresta? Não, porra nenhuma, ela só vai lá bater tambor e faz uma estátua para Entrapta. Lá, lá. Pronto, só isso. Né? Então tá. Aí, em Lua Clara, a Ângela recebe a Cintilante de volta e abraça forte, aquele abraço de constranger legal. Mamãe, agora não, porra! Aí ela reclama do abraço, óbvio, como todo bom aborrecente. Todo adolescente. E aí a Ângela pergunta, por que que a Cintilante não fugiu do apartamento com o teleporte? Por que, Sarah? Por que que ela não fugiu no teleporte? Porque ela tá dando uns tilt, tá dando piripaque do Chaves aí. Mas o que que ela diz pra mãe, dizendo de desculpa, de por que que ela não fugiu no teleporte? Ela diz que ela tá descarregada, o que é mentira. Tá com as baterias fracas, né, neném? Aí a Ângela ordena que os guardas carreguem literalmente, tá? É carrega no tipo pega e leva. Tá. É, pegar a tomada e socar nela. Ai, essa frase ficou horrível. Ô, frase ruim. É. Aí a Cintilante diz, não, não precisa carregar não, que eu posso ir sozinha, vou a pé, vá se lascar. A Ângela dá pêsames pela perda da Entrapta, e eu repito, ela ainda não morreu, porra. E ela ainda pede pra explicar ainda o que que aconteceu, mas a pobre da Entrapta tá muito feliz, tá muito alegre. Mas o pior é que ela pediu pra galera explicar, só que ela não falou pra quem ela tem que pedir a explicação. Então, simplesmente, os três patetas falaram ao mesmo tempo o que que aconteceu com a Entrapta. Cada um falou de um jeito diferente, obviamente. É óbvio que a Ângela não entendeu, foi porra nenhuma. Ela só filtrou a parte, morreu, beleza. Beleza. Aí a Cintilante interrompe os outros, diz pra Ângela não se preocupar e vai pra câmara seguida do arqueiro e da Dora. Legal? Legal. Porque ela vira a esquina, ela sofre outro piripaque de energia e a Dora diz pra ela contar isso pra Ângela. Aí a Dora diz também que a Sombria fez algo terrível com o Cintilante. Mas aí a Cintilante se preocupou com isso, Sarah? Óbvio que não. Como toda boa aborrecente, acha que tá tudo sob controle, só que não. Aí ela diz que vai melhorar assim que ela recarregar as baterias. Aí tamo lá na Zona do Medo, o Hordak dá um puta de um esporro na Sombria por ela ter perdido a Cintilante, porque já sabia que a Dora era a She-Ra. Mas quem gostou de ouvir o Hordak dando esporro na Sombria, Sarah? Foi a Felina. A Felina, cara, a Felina é gato, mas é gato, gato, gato mesmo, saca? Porque a filha da puta gosta de ver os outros se fudendo, né? Não, ela depois que... aos poucos ela vai acordando pra vida, né? Aí ela só quer ver agora a Sombria se lascando. Mas aí, beleza, depois desse esporro a gente vê olhos misteriosos no duto do ar. Quem será que é, né, Sarah? Quer saber alguma pista de quem seria? Pô, Chapeuzinho Vermelho. Mas não, pô. A Entrapta tá lá, ó, só observando. Naqueles olhão vermelho da máscara de solda dela, né? Aham. Uhum. Aí a Cintilante dá lá, chega na Câmara da Lua, se deita pra recarregar. E não consegue ficar em paz, porque a porra do arqueiro fica vigiando ela. Saca a galera que vigia a chaleira pra ver se ela ferve? Uma informação, ela não ferve enquanto você tá vigiando, tá? Só pra saber, tá bom? E a Dora é a que tá menos preocupada, porque ela tá se preocupando só em treinar com a espada, né? É, errada ela não tá também, né? É. Que o mundo todo tá cobrando dela, então pelo menos ela tá fazendo o que ela consegue. Exatamente. Aí, mesmo depois da recarga, o piripaque piorou. Lelê! Yeah! É, porque a Angela pegou um trem estragado, tacou mais energia. Vai funcionar? Não, vai ficar mais bugado. Aí a Angela surge perguntando se tá tudo bem. A Cintilante desconversa e foge. Felina tá lá comemorando com a Escórpia a bronca que a Sombria levou. E elas são seguidas por Emily. Mas que diabo é Emily, dona Sara? É a droide de estimação da Entrapta. E ela tá onde ainda, a Entrapta? Nos dutos, observando todo mundo. Aí beleza, aí num determinado momento a Felina se incomoda com a Emily tá seguindo eles. Ela não sabe que é a Emily, ela tá vendo um droide só, mas tudo bem, deixa eu falar. Mas ela começa das fungadas, farejadas. Primeiro, eu não sabia que gato farejava, mas segundo a minha gatóloga de especialista em gato aqui do grupo, gato fareja também, né, dona Sara? Fareja, só não é aquela coisa que nem cachorro, que você vê, né? O gato é mais discreto, é mais delicado, mas ele fareja. Ah, então tá bom. Então ela tá lá farejando nas fungadas, bate na porta do duto e quer que caia de lá de dentro? A Entrapta! Oh! Beleza, a Cintilante acha que o piripaque pode ser curado como se fosse um resfriado. Aí a Dora fala pra ela que ela tá ruim porque ela não treinou o suficiente e o arqueiro sugere uma canja. É, o arqueiro, coitado, ele faz o que dá, né? Ele faz o que é possível pra ele. Aí tem um probleminha, dona Sara, que a cama da Cintilante, eu não sei se você lembra disso no quarto dela, ela tá pendurada no teto e o teto é alto pra caralho. Por quê? Porque a Cintilante, toda vez que ela ia pra cama, ela teleportava. Era o comum, era o costume. Só que agora ela não pode. Como é que ela faz então pra chegar na cama? Ah, ela vai tentar subir, ela vai tentar usar os poderes, porque a Dora também tá nem aí e sugere ela de usar o poder de cura também, pra poder curar ela e ver se funciona. Aí, nesse meio tempo que a Dora tá praticando com a espada, a gente vê cenas constrangedoras, que eram pra ser engraçadas, mas não são. Constrangedoras da Cintilante subindo na carcunda do arqueiro, pegando na cadeira. Escada que é bom não existe nessa porra desse planeta, né? Tá não, bom. Escada, asa, jogar a pessoa, ninguém pensa nisso aí, não. Foda-se, né? Mas como disse você, Madame Dona Sara, a Cintilante recebe a sugestão da Dora para que ela use os poderes de cura da She-Ra para tentar curar a Cintilante. O arqueiro não acha uma ideia, porque a Dora ainda não controla perfeitamente esses poderes. É, a Dora já não tá conseguindo controlar o poder de luta. Imagine o de cura. Muito bem. De volta na Zona do Medo, a Entrapta tá presa, e eu tô colocando entre aspas, tá, esse presa, porque como é que você prende cabelo? Não prende, bicho. É, porque a Entrapta tá algemada na parede, beleza, as algemas do pulso, legal, elas aí estão prendendo, o cabelo dela, como é que prende? Não prende, né? Não prende. Aí a Felina chega pra interrogar a Entrapta, e a Entrapta não só não tá assustada, como ainda fica fascinada com a tecnologia da Horda, principalmente o taser que a Felina trouxe pra assustar. Só que, que bonito, posso ver? Dá um não, ela tipo taser assim na parede. Ela tipo assim, foda-se se é inimigo, se é amigo, eu quero conhecer essa tecnologia aí, ó. Aí a Felina pergunta por que a Entrapta ainda tá na Zona do Medo, e ela diz que ela tá esperando os amigos dela virem buscar. Ela tá falando, amigos? amigos, os seus amigos te abandonaram, tá? Eles não vão vir te buscar mais, não. Aí Trapta fica... Não, mesmo! E ela pega no gravadorzinho dela, faz uma anotação. Não, isso na verdade é? Mas é? Pior que é. E é, né? Fudeu. Que merda. Aí beleza, ela acha que a Felina tem razão, né, Entrapta, e a Felina propõe que a Entrapta trabalhe com a Horda. E aí, ó, o que que a Entrapta achou dessa proposta? Ela adorou, ela aceitou e apresentou a Emily ainda. E como é que a Emily entrou na sala? Ela derreteu a parede e já foi do lado da Entrapta, olhando pra todas elas lá. Aí a Felina viu o buraco que a Emily fez na parede e falou, porra, tudo isso? A Felina ficou aquele meme da Mônica, tô passada. Né? Porra, tudo isso, como diria Papaco, né? Aí, beleza, voltamos. A Dora já tá transformada na Xirra e tá tentando curar a Cintilante. Ela dá uma caspada na cabeça da Cintilante. A Cintilante sugere ela dar uma espetadinha com a espada nela pra ver se faz alguma coisa. E o arqueiro, não, porra! Não faz isso, caralho! O arqueiro, você não é a única pessoa que pensa. Aí... ela tenta curar, mas não adianta, né? Aí, beleza, a Entrapta volta a ficar presa, né? Ela se prende de novo, porque nesse meio tempo ela tinha se soltado, tá? Mas ela vai e se prendeu de novo lá na parede. Aí a Felina pergunta, ela fala, a Entrapta depois de estar presa, ela fala pra Felina da tecnologia dos primeiros. Aí a Felina, ué, mas onde é que tá essa tecnologia? Aí a Entrapta conta que deve estar lá na Floresta do Sussurro e dá um tablet localizador pra Felina. Olha aí. Oh. Aí a Felina planeja ir e a Entrapta foge de novo, tá? Simples assim. Né? Simples assim. Aí a Ângela chega lá no quarto da Cintilante e convida ela pra jantar. Só que é um convida, que ela é a rainha, então ela tá convidando a princesa pra jantar. Obrigando! Né, combrigando, pra ir pro jantar, né, vamos lá. Aí a Xirra acha que precisa ir aonde a Madame Riso disse que ela poderia ir pra aprender os seus poderes e ir fora. Muito bom, muito bem. E beleza, chega na Sombria e pergunta pra Felina onde é que ela tá indo, que ela tá arrumando os badulac dela pra viagem, né? Uhum. A Felina diz que não é da conta dela e percebe que a Sombria tá ferradaça. Não, ela tá literalmente aquele meme. E aí, o que, que você tem pra dizer? Caboca, eu não tenho que fazer nada. Ela tá só o pó da rabiola. Aí o arqueiro e a Cintilante discutem a relação, sendo que é relação de amizade, não tem interesse romântico nessa conversa. E a Cintilante dá um abraço no arqueiro, tem outro piripaque, e a gente descobre que o piripaque machuca até quem tiver abraçado nela. Né? Muito bem. Aí nesse meio tempo, a Xirra tá perdida na floresta. Olha só. A outra sai de lá de onde ela tava pra se perder no meio do mato. Parabéns. Ah, porque a Floresta do Sussurro devia ser a Floresta das Sacanas, né? Porque ela adora trollar todo mundo, filha da puta da floresta. Mas tá bom. Aí a Cintilante vai pro jantar com a mãe dela. Tem um piripaque na frente da Ângela, que obviamente surta ao ver isso. Como qualquer mãe que descobre as coisas que nem corno, ela é sempre o último a saber. Aí a Cintilante diz que a Ângela não sabe como ela se sente, e a Ângela diz que sabe sim, porque foi ela que deixou o pai dela morrer. Pam, pam, pam. Aí a Cintilante diz que a Aliança das Princesas está acabando por causa dela. E a Ângela discorda porque ela confia na Cintilante. Ai, que fofo. Aí beleza, a Xirra continua mais perdida que cego em tiroteio lá na floresta. A Felina tá entrando na Floresta do Sussurro via tablet da Entrapta. Aí a Xirra de birra volta a ser a Dora, né? Num surto de viadagem, vou se dizer. E aí a Felina vê a Dora e que segue uma forte luz até um templo, o farol, né? É o farol. E aí, com isso, chegamos ao final do episódio 10. Fiquem conosco, queridos ouvintes. e vamos continuar com a nossa maratona. Vamos lá.